Rádio Sociedade, desde 1923. Rádio Sociedade, desde 1923, presente nas ondas da Rádio MEC. Neste domingo, o Música e Músicos do Brasil terá participação da violinista Ana de Oliveira, que fala sobre o seu álbum Dragão dos Olhos Amarelos. E ainda no programa, confira o CD American Music for Guitar and Piano, de Stefano Cabi e Enrico Pieranunzi, com obras de Ernesto Nazaré. Não perca Música e Músicos do Brasil, domingo às 7 da noite, aqui na Rádio MEC. De segunda a sexta, 9 horas da noite, hora de jazz na Rádio MEC. Nesta quinta, ela foi uma das principais vocalistas do Reino Unido nos anos 2000. Seu talento para o canto e para a composição, com letras de cunho pessoal, deram um destaque internacional em sua carreira. Confira a vocalista Amy Winehouse. Jazz Livre, nesta quinta às 9 da noite, ao vivo, aqui na Rádio MEC. ZYJ 407, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádio BBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. Manhã MEC. Bom dia, minha gente, tudo bem por aí? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Manhã MEC, pela sua Rádio MEC. Sejamos todos bem-vindos, muito prazer. Eu sou Felipe Rangel, estou acompanhado aqui do João Augusto na sonoplastia, tudo bem, João? E do David Isidoro na produção. Vamos juntos até o meio-dia, sempre intercalando música com informação, informação com música. Deixa eu falar para você que somos a rádio mais antiga do Brasil, estamos no ar desde 1923. E estamos presentes também na internet. Vai lá em radiomec.ebc.com.br ou baixe o aplicativo Rádio EBC no seu celular. Vamos começar o programa de hoje ao som de Djavan. Então vamos dançar! Ivan Lins e Brasilidade Geral com Dinorado e Norado, Ivan Lins. Antes, Elis Regina com Gol Anulado, de João Bosco e Aldir Blanc. E Djavan com Linha do Equador, dele e Caetano Veloso. Agora na Rádio MEC são 8 horas e 14 minutos. A gente toca a bola aqui para a informação. Deixa eu falar para você que Ídolos do Esporte doam peças para leilão que terá valor arrecadado, revertido para o combate à pobreza no Rio. Cristiane Ribeiro. Sapatilha do Usain Bolt, raquete da Sharapova, chuteira do Neymar, camisa retrô do tricampeonato carioca do Flamengo, autografada pelo Zico, camisa do Vasco, autografada por todos os jogadores, e o colar de ginástica artística e rítmica, utilizado nos Jogos Olímpicos de Londres de 2002 por Daniele Hipólito. As peças estão entre as mais de 20 doadas por Ídolos do Esporte para o leilão virtual Atletas Solidários, que terá todo o valor arrecadado.